Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Começando mais um episódio do podcast Já Ouviu Esse Disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos. Começando mais um ano do podcast, esse que é o quinto ano do podcast Já Ouviu Esse Disco, isso mesmo. Em breve aí o podcast estará comemorando 5 anos. Que doideira, galera, como passou rápido aí, meia década de podcast. Olha só que coisa, começamos aí lá no longínquo ano de 2020, na pandemia, que parece que foi há 300 anos atrás. Passou muito rápido esse período da nossa vida, né? Que a gente tem aquele apagão que é 2020 até 2022, 2023 ali. E nisso aí já foram 5 anos de podcast, que em breve completaremos aqui 5 anos de podcast, de companhia, da companhia de vocês que ouvem o podcast, que dão feedbacks, que comentam, que seguem. Meu muito obrigado! E esta é a 7ª temporada do podcast Já Ouviu Esse Disco. Toda semana, ou quase toda semana, trazendo para vocês aí um disco, falando aí curiosidades, histórias sobre o álbum escolhido da semana. Esse ano eu pretendo trazer coisas ainda mais fora da caixa do que anteriormente, né? Pra quem é novo, tá chegando agora, não sabe, este programa aqui, como você já viu no título, vamos falar sobre o Van Halen, mas também temos programa de música pop, de rap. Ai, Danilo, mas eu não gosto de ficar misturando. Calma aí, jovem, é como eu sempre falo, é uma experiência que você vai ter, que vai agregar na sua bagagem musical. Pode ser que vai ter coisa que você vai ouvir aqui que você não vai gostar tanto, mas você vai ter ouvido alguma coisa, pelo menos aqui no programa, para você ter também uma bagagem para, se você for criticar, ah, mas você falou aí da Lady Gaga, eu odeio Lady Gaga, pelo menos você escutou um pouquinho e você vai poder criticar com propriedade, não criticar com base em achismo. Assim como, se você ouvir algo diferente aqui e gostar, você vai enriquecer ainda mais a sua bagagem musical. Eu não quero enrolar muito, porque hoje tem um monte de feedback para ler. Tô voltando aqui das mini férias que eu tirei no começo do ano, lembrando que bem no comecinho do ano teve 2 episódios, né, onde eu falei sobre os meus 15 discos favoritos de 2024. Aliás, gostei muito de fazer naquele formato. Espero o feedback de vocês para que em 2025, os discos de 2025, eu faça nesse mesmo formato. E também teve o episódio com as minhas 10 músicas favoritas do ano, que eu também achei bem legal de fazer, de editar, de gravar. Então, se vocês gostaram, eu pretendo trazer esse formato de novo. Então, por isso que é importantíssimo vocês darem o feedback, né, para eu entender o que vocês estão achando, porque eu gostei de fazer. Só que se vocês não gostaram de ouvir, aí eu preciso repensar o modelo. Então, por isso que é muito importante o feedback de vocês. Feedback esses que eu vou ler aqui hoje, alguns que tem armazenado aí desse período que eu fiquei de férias no programa hoje do Van Halen. Eu já vou avisar aqui, galera, eu falo Van Halen, tá? Eu sei que tem gente que fala Van Halen. Eu não fui atrás de entrevista pra ouvir certinho como eles falam os nomes deles, mas eu vou falar Van Halen. E o disco de hoje, que é o 1984, já vou dar um outro disclaimer. Vai aparecer alguns nomes aqui hoje, principalmente números em inglês, que eu vou trazer o nome em português mesmo, tá? O disco aí em inglês seria 1984. Eu não vou falar isso toda vez que eu quiser me referir ao disco. Então, já saibam que hoje vai ser o Van Halen com seu disco 1984, que adivinha só quando saiu? Em 1984, é isso mesmo. Então, não se esqueçam de seguir nas redes sociais aqui. Já vamos entrar aqui no papo da lembrança para vocês. Lembrar vocês, sigam nas redes sociais: Instagram, @ já ouviu esse disco. No Twitter, @ já ouviu o disco. É muito importante que vocês sigam e compartilhem os episódios nos stories, no feed de vocês lá no Twitter. É importante que vocês compartilhem, comentem para ajudar o engajamento do programa, que apesar dele acontecer de forma lenta, ele existe. Se vocês ajudarem compartilhando e chamando pessoas para ouvir, ajuda mais ainda esses números crescerem. Blue Sky Threads, para quem saiu do Twitter e ocasionalmente está saindo do Instagram por causa do arrombado do Mark Zuckerberg, Blue Sky Threads, apesar do Threads também ser do Zuckerberg. Então se você tá só no Blue Sky, já ouviu esse disco, tá lá também, você pesquisa Já Ouviu Esse Disco, ou você vai no post, né, na descrição desse episódio aqui, onde quer que você vá aí, eu acredito que o link é clicável. Eu sei que pelo menos nas principais plataformas que eu escuto podcast, os links são clicáveis, então você pode clicar lá no perfil do Blue Sky ou do Threads para seguir o Já Ouviu Esse Disco por lá. E tem o canal do Telegram também, que é importante para trocar uma ideia com vocês, que é o t.me/Já Ouviu Esse Disco. Por que que você deve ir pra lá? Eu mando os episódios primeiro lá e às vezes eu troco algumas mensagens com o pessoal pelo Telegram, que é muito melhor que o WhatsApp. E você pode deixar os feedbacks lá também, é importante. Estamos com 15 assinantes, 15 usuários, né? Assinantes não, porque ninguém precisa pagar nada pra tá lá. 15 usuários lá no canal do Telegram. Vamos crescer para 20 aí, conto com vocês, beleza? E se vocês gostam muito do projeto, além de comentar, de compartilhar para ajudar no engajamento, que é de graça, você não gasta nada, você pode também ajudar com um Pix. A minha chave Pix é o meu e-mail, danilodealmeida22@hotmail.com, danilodealmeida22@hotmail.com. Também tem aí na descrição. E por que que você vai querer ajudar com o Pix? Para ajudar eu pagar aqui é pelo menos a minha internet, para que eu possa continuar compartilhando os episódios com você. E se você quiser doar a partir de R$50, você pode escolher um disco para virar episódio aqui no podcast. Eu já quero deixar a menção honrosa aqui, que vamos ter muito em breve um episódio patrocinado pelo Pix. Não vou falar ainda qual que é o disco, nem quem que deu Pix, né? Vou deixar lá pra frente. Que já vou deixar avisado pra pessoa o seguinte: não vai sair agora, já nessa próxima semana, daqui 2 semanas, mas eu estou fazendo episódio, vai sair. Eu já tinha alguns programados antes e este episódio vai sair muito em breve, o primeiro episódio patrocinado pelo Pix. Então se você quiser escolher um disco, você já sabe, né? R$50, R$51, R$52. Se você der R$100, aí você pode escolher 2 discos. Você faz o Pix e lá na descrição do Pix você coloca o nome da banda e o nome do disco, que eu já salvo. E eu vou atrás de você na rede social para te confirmar que recebi teu Pix e também o seu episódio escolhido vai ser produzido. Beleza? Então não se esqueça, curta, comente, compartilhe. E se puder ajudar no Pix, é muito importante. Se você não quiser dar dinheiro nenhum, comente como fez o pessoal aqui da lista que eu vou comentar agora. Muito importante, o Samir lá do podcast Bota o Disco Aí, um abraço pra ele. Ele agradeceu a menção que eu fiz a ele lá nos últimos episódios do ano, onde eu agradeci a galera que tá engajando no podcast. Eu agradeci o Samir e ele agradeceu de volta lá no podcast, lá no Spotify, né? Que você pode comentar pelo Spotify também. Se você estiver usando o Spotify no celular, você pode comentar no episódio. É muito importante também você ajudar lá no Spotify com comentário. E se puder, 5 estrelinhas, 4 estrelinhas lá no perfil do podcast. É importante você avaliar pra gente ficar relevante. E o Sérgio Ziliotti também agradeceu a menção que eu fiz a ele lá pelo Twitter. Outro personagem aqui dos feedbacks que volta depois de um tempo desaparecido aqui. Que legal que ele voltou a ouvir o programa. O Bruno Henrique, ele comentou lá pelo Spotify no episódio 139 do Iron Maiden. Ele falou o seguinte: minha primeira experiência com o Iron Maiden foi com a voz inconfundível do Bruce, mas naquela época a banda não me conquistou de imediato. Anos depois, resolvi dar outra chance e me apaixonei. Com acesso a programas como o Torrent, pude conhecer melhor a banda. Acho que me conectei tanto com o primeiro álbum que ouvi, porque ele tem uma pegada mais punk, uma característica que ficou marcada na era do Paul Di'Anno. É um disco diferente, marcante, que até hoje me agrada muito. É como eu falei no episódio, né? O Bruno disse aí que ele gosta muito dessa característica punk, que é justamente a característica que a banda não gosta e fala que não gosta do primeiro disco. Uma burrice. já que todo mundo, né, ou quase todo mundo ama esses primeiros discos do Iron Maiden com o Paul Di'Anno, que são muito bons mesmo. Que pena que a banda não tem essa percepção. E outra coisa também a destacar no comentário dele aqui, é como o programa aí, como os torrents da vida, né, dão a chance da gente conhecer muito mais coisa. Eu já falei aqui o quanto é, não incentivando, mas já incentivando a pirataria, que eu sei que vai ter gente que vai se doer, mas é graças a ela que a gente que tem menos condições de comprar toda a discografia original, hoje, por exemplo, eu tenho toda a discografia original do Iron Maiden em CD original, mas hoje que eu posso comprar. Na época que eu estava conhecendo bandas, a pirataria, o Torrent, o LimeWare, o ForShared, o ZipShare foram muito importantes para que eu pudesse ter acesso a esse mundo de música e conhecer, né, melhor bandas. E o Iron Maiden foi uma dessas bandas que eu pude ter acesso. Assim como o Bruno Henrique falou que ele teve graças ao Torrent, eu também tive graças a um amigo que gravava para mim. E aí eu pude conhecer melhor a banda e me conectar com essas... com essas raízes. Eu tive mais ou menos a mesma experiência do Bruno, só que eu conheci com o Bruce também e já de cara já gostei da banda. Depois que eu fui ouvir a fase Blaze, a fase Paul Di'Anno. O Bruno Henrique ainda comentou também pelo Spotify, lá no episódio das minhas 10 músicas favoritas do ano, que ele achou a música do Lacuna Coil massa demais. Eu também concordo, uma baita música. Eu estou muito curioso pelo disco. Eu acho que eu estou gravando dia 10 do 2. Eu acho que esse disco ele vai sair em duas semanas, eu acho, duas ou três semanas. O disco novo do Lacuna Coil está chegando. Lá pelo Telegram, falei que é importante você entrar no grupo do Telegram. O Ricardo Bannerman comentou aí no episódio do Twisted Sister, que ele comentou o seguinte: terminando de ouvir agora, baita levantamento histórico, parabéns. É realmente escrever este roteiro, Ricardo Bannerman, não foi fácil. Fui atrás de muita história e tive que reduzir muita coisa, né? Porque se eu fosse falar exatamente cada ponto da história e tal, ia ficar um pouco maçante. E aí eu tive que reduzir, mas mesmo assim ficou bem extenso a parte histórica, mas eu gostei que deu para passar um bom preâmbulo ali de como era o Twisted Sister até eles estourarem com o álbum Stay Hungry. Agora tem um comentário aqui do Alessio, também no Telegram, que ele trouxe algumas pontuações aqui no episódio do Blackout do Scorpions. Ele comentou aqui, ó: fala, brother, ganhei um telefone novo de Papai Noel e só agora, depois de reconfigurar o telefone, que eu tô ouvindo os meus podcasts atrasados. Aí ele comentou assim: eu nunca tinha ouvido Dynamite, e mesmo se eu tivesse ouvido, na época não ia ter maturidade de hoje para interpretar. Então se ligue nos meus comentários sobre o trecho apimentado de Dynamite. Quando ele fala Eat your meat until you're breathless, e o eat aí não é exatamente comer, né? De tipo o cara ser um canibal. Na gringa, quando se fala pra figura que a gente vai dar uma linguada na perseguida, nossa senhora, falamos I gonna eat your pussy. Eita! Então dá pra imaginar qual é o corte de carne que ele tá falando, né? Segundo ponto que ele traz aí é a parte Twirl your hips around, I'm gonna break my neck tonight, you get off the ground. Quando ele fala em break the neck, isso é uma forma de falar que você vai se esforçar para alguma coisa. Então ele tá literalmente dizendo que vai pegar a novinha de jeito, botar ela para rebolar, eita, né, que é o twirl your hips, e fazer ela quicar, getting you off the ground. Mais sexual que isso, naquela época, só um episódio de Emanuele na madrugada da Band. Exatamente, o rock dos anos 80, principalmente, ele é muito sexual, assim, muito sexual. E é por isso que eu falo que a galera mais velha, que tem um ranço, assim, de funk, não critiquem o funk. Olha, eu estou falando pra vocês gostarem, mas eu estou falando pra vocês não criticarem. Ai, porque o funk só fala putaria. Meu amigo, se você pegar Motley Crue, principalmente as bandas ali de hair metal, de hard rock, cara, eu amo Kiss, assim, eu gosto muito do Kiss, mas tem uma fase do Kiss ali sem maquiagem, principalmente dos anos 80, que, cara, se você for ler as letras, é um negócio que dá uma vergonha, cara, você fala, nossa, mano, cai, para, por quê? É a hipersexualização, só que eles estão falando em inglês, com umas guitarras, umas baterias, então a galera meio que deixa passar, mas sério, quando vocês forem vocês que são mais velhos, que gostam do rock dos anos 80 principalmente, forem fazer críticas às músicas, principalmente músicas nacionais que tem uma hipersexualização, só não façam, galera, porque o rock dessa época, ele era muito isso. Pô, o Guns N' Roses tem uma música que tem uma mina gemendo, pô, no meio do solo, pô. Que é isso, galera? Então, põe a mão na consciência, segue a vida e tenha em mente que o rock também já foi muita putaria. Hoje já não é mais tanto, ainda tem uma aqui, outra ali, mas já teve uma época que o rock foi muita sacanagem. Se você pega umas letras, principalmente do Scorpions, eu tava vendo, e coloca um batidão de funk, meu amigo, esqueça tudo. E, por último, também agradecer aí ao Pensador Louco, amigo Pensador Louco, que tá compartilhando os episódios lá no Blue Sky. Como eu falei, se você quiser seguir lá no Blue Sky, compartilhar e comentar lá, tem o link pra você seguir o perfil do Já Ouviu Esse Disco no Blue Sky. O Pensador compartilhou do Twisted Sister, um dos meus discos favoritos de 2024, marcou a gente pra ajudar. O engajamento é muito importante. Então, DJ, sobe a trilha, que hoje eu vou falar sobre Van Halen. Van Halen? Fala Van Halen. Se você fala Van Halen, tá tudo bem. Vamos falar aí sobre o disco 1984 dessa bandaça, que é o Van Halen. Eu já volto. Banda que faz tempo que eu tô querendo colocar ela aqui no podcast, fazer um especial sobre, né, falar de um disco. Eu já vinha há muito tempo pensando, né, qual disco seria. Ali, os primeiros são bem legais, mas eu particularmente gosto muito desse. Então, quando eu tava montando essa temporada aqui, falei, opa, tem que ter o Van Halen e não tem jeito, vai ter que ser esse discão aqui, né. Van Halen aí, que é uma das maiores bandas da história do rock, goste você ou não. Acho que, será que tem gente que não gosta do Van Halen? Deve ter, né? Tá errado quem não gosta do Van Halen, que é uma puta de uma banda muito boa. O Van Halen que em 1984 lançou o disco, né? 1984, que leva o nome desse ano, que teve lançamentos aí sensacionais, como por exemplo Power Slave, do Iron Maiden, Defenders of the Faith, do Judas Priest, o disco citado no último programa, né, de discos, que foi o Stay Hungry, do Twisted Sister, teve o Ride the Lightning, do Metallica, o Scorpions, que também apareceu faz pouco tempo aqui, lançou o Love at First Sting, outro descasso do Scorpions, e o Bruce Springsteen lançou o clássico Born in the USA. Sem dúvidas, um ano de peso aí para o rock e para a música, e que o Van Halen contribuiu com um disco à altura de todos esses lançamentos. 1984, que no inglês é 1984, eu vou falar 1984, tá, gente? Me perdoe. Foi lançado aí pela Warner Bros. Com a produção, mais uma vez, do Ted Templeman, que já havia trabalhado com eles nos outros discos, e foi gravado entre junho e outubro de 83 no estúdio particular do Ed Van Halen na Califórnia, que eu também aqui vou falar 5150. Eu não pesquisei entrevistas para ver se eles falam em inglês 5150, que é 50,150, ou se eles falam abreviado ali, que seria 5150. Eu acho que é 5150. Até no futuro, depois eles lançam um disco com esse nome, que é o nome do estúdio particular do Ed Van Halen, o 5150. Na época de gravação e lançamento do disco, que foi o sexto álbum da banda, o Van Halen vivia o auge de sua carreira. Foram aí 5 álbuns de sucesso lançados até aquele momento, finalizando aí uma turnê mundial com ingressos esgotados por todo mundo, marcando inclusive sua única passagem pelo Brasil e América do Sul. Na época, o Van Halen entrou para o Guinness Book como a banda mais bem paga do mundo devido ao cachê recebido pelo US Festival, onde eles tocaram lá, e mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre esse acontecimento aqui. O Ed Van Halen, por 5 anos consecutivos, foi considerado pela revista Guitar Player o melhor do mundo, e ainda de quebra participou de nada mais nada menos que Thriller do Michael Jackson, gravando solo aí para a faixa Beat It, também já vou falar disso mais para frente. Era um momento de muitas glórias para a banda e para aqueles que na época acompanhavam de fora, né? Não tinha as redes sociais e tudo que faz hoje a gente saber cada passo da banda. Para quem estava acompanhando só de fora ali, vendo os lançamentos e os sucessos da banda, todo mundo imaginava que tudo ia às mil maravilhas no Van Halen, mas não era bem assim, já que internamente o clima era bem diferente do que os fãs imaginavam. Ninguém poderia esperar que talvez o maior sucesso da banda também fosse o ponto alto de ruptura de um ciclo glorioso como foi a primeira era do Van Halen, e para muitos a melhor era do Van Halen, né? Essa ruptura se deu principalmente por um embate entre o guitarrista Ed Van Halen e o vocalista Dave Lee Roth. Era uma queda de braço que eu vou contar para vocês um pouquinho agora, para vocês entenderem como a situação estava muito doida. Desde o início da convivência entre os dois, não era tão simples assim, né, ali as personalidades se batendo, né? O Ed nunca tinha ido muito ali com a cara do Dave, mas a dinâmica entre eles funcionava porque o Dave tinha um grande respeito ali para com o Ed quando o assunto era relacionado à música, né? Eu acho que todo mundo tem aquelas amizades, eu tô passando por isso, de pessoas que a gente não se bate muito bem assim nos ideais, mas quando a gente começa a falar de música, a coisa acontece. E era mais ou menos essa dinâmica entre o Ed Van Halen e o Dave Lee Roth. Existia um conflito, né? Mas algo normal em toda a banda que está junta a todo momento, né? Seja compondo, gravando ou viajando em turnê. Nos primeiros 3 discos do Van Halen, a tensão, que eu falei que é normal de banda, estava presente, mas não tomava conta de todo o ambiente. Algo incomodava Ed há algum tempo, já que ele estava insatisfeito com o método de gravação da banda. O produtor Ted Templeman, com quem o Van Halen trabalhava desde seu disco de estreia, preferia uma abordagem muito enxuta. Isso significava poucos overdubs e nada que não pudessem ser reproduzido ao vivo. O que eles gravavam no estúdio tinha que ser o que eles tocavam, nada de efeitos e ficar usando backing track, nada disso. Então, no quarto álbum da banda, o Fair Warning, de 1981, o guitarrista travou uma queda de braço com o produtor. Ele criou canções mais ambiciosas que deixavam para trás os tons maiores que eram quase uma assinatura da banda, e fez um som mais denso, pesado, bebendo de influência de artistas do heavy metal inglês, ao mesmo tempo que tentava de alguma forma preservar a alma do Van Halen. Fair Warning, apesar de chegar ao 5º lugar da parada americana quando lançado, acabou frustrando a gravadora pela ausência de um single radiofônico. A banda recebeu por Fair Warning um disco de platina no final daquele ano, mas, segundo o empresário Noel Monk, em seu livro de memórias, isso envolveu cerca de $250 mil em jabá, né? O famoso dinheiro para tocar na rádio. Outro fator que afetou o lado da disputa de Ed nessa época foi a falta de videoclipes e a audiência que vinha da MTV com isso, que na época, quando a MTV chegou, ela mudou, né? Ela fez uma revolução muito grande ali no mundo da música, e o Van Halen não tinha clipes para jogar lá e atrair uma nova audiência. Para tentar mostrar que o Van Halen ainda estava vivo e manter algum tipo de hype entre os fãs, a banda lança aquela que seria responsável por jogar o peso pro outro lado da balança nessa queda de braço, né? Que foi uma faixa cover de Pretty Woman do Roy Orbison. Acabou que esse cover, né, que eles fizeram começou a subir nas paradas, e a gravadora, vendo isso, é claro que queria mais. A queda de braço entre Ed Van Halen e David Lee Roth teve uma virada. David queria ser um astro do rock, quase um Elvis, um popstar, uma celebridade. Alguém sem a menor vergonha de apelar para qualquer estratégia que o levasse direto ao topo. Como, por exemplo, fazer covers numa banda autoral de prestígio. Em Diver Down, disco de 1982, David Lee Roth teve a voz mais ativa no trabalho, além de contar com o apoio do produtor Ted Templeman, o qual Ed já não se dava bem. Das 12 faixas, 5 são covers. Além de ter a Pretty Woman, do Roy Orbison, ainda havia Where Have All the Good Times Gone, do Kinks, o clássico de Martha Reeves and the Vandals, Dancing in the Streets, Big Bad Bill, de Milton Ager e Jake Yalen, e Happy Trails, de Roy Rogers e Dale Evans. Diver Down passou 65 semanas no chart da Billboard 200, e é um disco 4 vezes platinado, com mais de 4 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos. Além da banda finalmente conseguir conquistar a audiência da MTV, graças às peripécias e à malemolência do carismático David Lee Roth. Do outro lado da balança, Ed Van Halen não ficou nada satisfeito em fazer um trabalho que era metade composto de covers. E o ponto de discórdia, né, foi marcado ali pela versão de Dancing in the Streets. Em uma entrevista de 2014 à Guitar World, o Ed falou sobre o disco, né, e a faixa. Abre aspas aí pra ele. Eu não queria lançar algo que metade do material fosse covers. Eu estava trabalhando uma ótima música com um riff de Mini Moog que acabou sendo usado em Dancing in the Streets. Era para estar numa canção completamente diferente. Eu imaginava uma música mais estilo Peter Gabriel, mas quando Ted Templeman escutou, ele decidiu que seria ótima para usar em Dancing in the Streets. Ou seja, o Ed Van Halen ficou puto. Se de um lado havia o David Lee Roth e o Ted Templeman, do outro, Ed Van Halen também havia encontrado um aliado, que era o engenheiro de som Don Andy. Era ele quem o guitarrista recrutava para lhe ajudar com os overdubs que Ted Templeman se recusava a gravar. E foi após o ciclo de Diver Down que Ed e Don se juntaram para montar um estúdio caseiro, onde o guitarrista não ficaria à mercê das vontades dos produtores e da gravadora. Ed batizou seu estúdio pessoal com o código da polícia norte-americana para pessoas fora de seu estado mental normal. Nascia assim o estúdio 5150, colocando o peso da balança de volta a favor de Ed Van Halen. Agora ser dono do estúdio onde a banda gravaria seus discos, Ed Van Halen e Don Landy conseguiram outro feito a seu favor na queda de braço com Dave Lee Roth e Ted Templeman. E esse feito veio através de uma canção de outro artista, ninguém mais ninguém menos que Michael Jackson. O Van Halen saiu em turnê em julho de 1982 para promover o disco Diver Down. Enquanto isso, Don Landy ficou encarregado de arranjar o equipamento do estúdio 5150. Porém, quando a turnê teve uma pausa, Ed e Don tiveram uma chance de ouro para mostrar a sua visão criativa. Na época, Michael Jackson estava trabalhando em seu novo disco, que viria a se tornar o álbum mais vendido de todos os tempos, o Thriller. Seu plano ambicioso para dominar o cenário musical incluía gravar um single capaz de ser tocado também em rádios de rock. Michael e seu parceiro de longa data, Quincy Jones, haviam se interessado por Eddie Van Halen, pois o guitarrista já havia se tornado um guitar hero da época e uma referência do instrumento. Então eles fizeram um convite a Ed, que mais tarde revelou nem saber direito como a parceria iria funcionar. Em 2012, em entrevista à CNN, Ed contou que na época achou que ninguém nem iria descobrir que ele tocava naquele disco. Ed não só apenas gravou o solo de Beat It, ele e Don Landy tiveram um papel crucial na canção. Após ouvir uma versão demo, eles fizeram alterações no arranjo, principalmente no trecho onde o guitarrista faria seu solo. Segundo Ed, esse processo levou aproximadamente 10 minutos. Depois disso, ele gravou dois solos para que Michael e Quincy pudessem escolher o melhor e usar. Porém, o Ed só viria avisar o Michael dessas mudanças e dessa escolha de fazer dois solos depois de fazer. Ele não ia dar um aviso prévio, ele ia fazer e depois ele ia contar. E o Michael Jackson chegou no estúdio bem no fim desse processo. E na mesma entrevista que ele deu à CNN, ele disse o seguinte sobre a situação, abre aspas aí para o Ed Van Halen. Na minha cabeça, ou ele, o Michael Jackson, ia mandar o segurança dele me expulsar do estúdio por assassinar a música que ele havia criado, ou ele ia gostar das alterações. Era 50-50, né? Ele deu uma escutada e aí virou para mim e disse: uau, muito obrigado por ter a paixão de não só vir tocar o solo, mas realmente ligar para a canção e ajudar a melhorá-la. Olha só, o cara conseguiu agradar o Michael Jackson. Acho que eu nem preciso falar o sucesso que foi Thriller e Beat It, né? A música Beat It, e como a canção se tornou lendária. Parte disso muito por causa do solo do Ed Van Halen. O sucesso de Michael se estendeu por charts e rádios as quais ele nunca havia tocado antes. Porém, Ed Van Halen nunca ganhou nem um centavo com sua participação na canção, até onde se sabe, né? Fato esse que mais tarde deixou seus colegas de banda e o empresário dele enfurecidos e resultou até em uma pequena briga com seu irmão Alex Van Halen, o baterista da banda. Mas Ed já deixou claro em entrevistas: eu fiz como um favor, eu não fui usado, eu sabia o que eu estava fazendo, eu não faço algo a não ser que eu queira fazer. Apesar de não ganhar nada, né, financeiro pelo seu trabalho em Beat It, Ed ganhou de uma vez a disputa de braço com David Lee Roth, que só soube que Ed havia tocado na canção quando retornou de uma viagem pela Amazônia, ligou o rádio e ouviu a música. Inicialmente, o Dave Lee Roth achou que tinha alguém imitando ali o guitarrista da banda dele, né? Mas logo descobriu ser o próprio Ed Van Halen tocando. Começava a ficar claro que o equilíbrio de poder no Van Halen novamente pesava a favor de Ed. Ed, por sua vez, agora com um estúdio particular montado à sua disposição, se trancou lá por dias e começou a compor novas canções à sua maneira. Em alguns momentos contava com o auxílio do Don Landy e outras vezes com seu irmão Alex. Com um clima tenso e nada amigável, em abril de 1983, o Van Halen começou a gravar seu novo álbum de estúdio no estúdio particular do Ed Van Halen. A primeira música que o guitarrista mostrou aos colegas de banda e ao produtor simplesmente deixou todos incrédulos. E por quê? Vamos aqui fazer uma pequena recapitulação. Desde os primeiros discos ali, o Ed se mostrou ser um guitarrista único. E conforme o tempo passou, foi se tornando um ícone para o instrumento. Daqueles que é impossível desassociar sua imagem da guitarra, tipo Jimmy Page, Jimi Hendrix e outros guitar heroes aí, né? Era quase impossível imaginar o Ed Van Halen assumindo qualquer outro instrumento na banda. Era quase até que proibido, né, ele sequer se atrever a tocar outro instrumento nos shows do Van Halen. Mas não era à toa que a banda levava o seu sobrenome. E se uma hora ele quisesse tocar outro instrumento, ele ia tocar sim. Nessa época aqui, o Ed estava focado na prática de piano e teclado. Assim, ele pôde refinar uma composição a qual ele já estava trabalhando por 2 anos e que outrora revelada ao Dave Lee Roth, o mesmo não gostou, já que ele não era muito a favor de tocar teclado na banda e preferia mais os arranjos de guitarra feitos por Ed. Tudo isso para lembrar vocês que quando ele apresentou ali aquela canção, né? O pessoal ficou bem estarrecido, porém agora ele tinha muitas coisas pesando a seu favor, né? Como eu falei, ele tinha acabado de participar de um smash hit do Michael Jackson. O estúdio que a banda gravaria o disco era o estúdio dele, então ele falou o quê? Vou trazer essa canção de volta, goste vocês ou não. Então ele trouxe essa canção bem quase finalizada ali, mostrou pra galera, relembrou dessa música que ele estava trabalhando, e seus companheiros de banda não ficaram nada contentes com aquela canção. Por quê? Porque essa canção era muito diferente do que a banda já havia feito até então. E que canção que era essa? Essa música era simplesmente Jump. Música completamente orientada pelos teclados, que teria que ser tocada por Ed no palco quando a banda se apresentasse ao vivo. Além de ser uma faixa com uma pegada muito mais pop, parecia ser loucura de ser aceita por todos. David Lee Roth odiou a ideia de colocar aquilo num disco da banda e era totalmente contra. Mas seu parceiro de trabalho, o produtor Ted Templeman, foi na contramão da opinião do David. E enxergou o potencial de Jump se tornar um sucesso. Segundo Ed, apesar do produtor ainda não gostar do resto das canções, Jump ele gostou e resolveu fazer uma aposta. E a partir daí, a banda começou a aceitar melhor aquela canção. Meio que a contragosto, David Lee Roth ficou encarregado de escrever a letra, que surgiu depois de assistir a um homem hesitar sobre cometer suicídio pulando de um prédio. Ele pensou em como nessas situações sempre tem alguém que incentiva a pessoa a pular. Entretanto, Dave mudou o contexto para algo menos mórbido, dando ao ato em questão a conotação de tomar qualquer risco na vida, tal qual sua banda se arriscando a lançar algo muito diferente do habitual. E o risco que a banda tomou, no final, valeu a pena. Jump foi lançado como single em dezembro de 1983 e se tornou a primeira música da banda a alcançar o topo da Billboard Hot 100 e, posteriormente, se tornou seu maior single. O videoclipe de Jump foi apenas o segundo da carreira do Van Halen, porém seu sucesso foi tanto que angariou uma nova leva de fãs para a banda. Foi nessa época em que eles entraram para o Guinness Book pelo maior cachê recebido por uma atração musical, quando receberam $1,5 milhão para tocar no US Festival. A banda foi headliner do festival num dia em que ainda tocaram Ozzy, Motley Crue, Judas Priest e Scorpions, sendo que o disco de estreia da banda havia saído só há 5 anos. Foi um baita de um feito para o Van Halen. Apesar disso, o show no US Festival foi um desastre. David Lee Roth se apresentou bêbado e errou várias letras. E ainda na coletiva oficial do festival, ele acusou o The Clash de plagiar sua banda. Só que tinha um detalhe: o The Clash também era uma das atrações do festival e isso não pegou nada bem. Por incrível que pareça, a repercussão negativa desse evento não abalou a banda, que estava muito bem com o desempenho de Jump e havia finalizado mais dois singles que viriam a se tornar faixas icônicas na história da banda, Panamá e Hot for Teacher. Com três músicas desse nível na mão, podia-se imaginar que as gravações de 1984 correram muito bem, mas era justamente o contrário do que estava acontecendo. David Lee Roth e Ted Templeman estavam em pé de guerra com Ed Van Halen, mas se viram impotentes na disputa pelo fato do disco estar sendo gravado no estúdio do guitarrista. Ele controlava tudo e o produtor deixava claro que não gostava de trabalhar no estúdio de Ed, acreditando que ele poderia ser expulso a qualquer momento caso falasse algo que não agradasse o guitarrista. Até esse disco, o Van Halen costumava gravar rápido, nenhum álbum havia demorado mais de duas semanas no estúdio. Porém, 1984 levou 4 meses para ficar pronto. Então imagina aí a treta que foi para manter esse ambiente sem que alguém explodisse. Entre as últimas canções a serem finalizadas, havia mais uma faixa orientada pelos teclados e que, apesar de também não agradar a banda, novamente se tornou um single, que foi a faixa I'll Wait. Assim como em Jump, o produtor Ted Templeman gostou do que ouviu e ficou do lado de Ed, porém dessa vez Dave Lee Roth não conseguiu escrever uma letra, e o produtor acabou recrutando o músico Michael McDonald, dos Dubby Brothers e do Toto, que colaborou para a finalização da faixa. I'll Wait acabou sendo o segundo single lançado de 1984, e apesar de não repetir o sucesso de Jump, chegou ao 13º lugar da Billboard Hot 100. Apesar do clima nada amigável, a banda acabou de gravar as faixas idealizadas por Ed Van Halen, e 1984 foi lançado em 9 de janeiro de 1984. A capa do disco, que traz um anjo querubim fumando uma cigarrilha, é uma obra da artista Margot Narras, inicialmente contratada para desenhar 4 mulheres cromadas dançando. Ela teria rejeitado essa ideia e, ao levar seu portfólio ao quarteto para apresentar os seus trabalhos anteriores, foi surpreendida quando o grupo se apaixonou pela pintura que vemos na capa do disco. Na Inglaterra, houve uma pequena censura aí a essa capa devido a uma campanha anti-tabagismo, e os discos foram vendidos com os cigarros cobertos por um adesivo com 1984 escrito em algarismos romanos, idênticos aos que aparecem na parte superior da capa. Apesar das inovações no som da banda, com a adição dos teclados, sintetizadores e efeitos, boa parte da essência do Van Halen permanece ali viva nesse álbum. A faixa intro de 1 minuto, que leva o nome do disco, já era tocada durante os solos de baixo cheios de efeito de Michael Anthony na turnê anterior, e fazia a cama para o single de sucesso Jump, muito diferente de tudo que eles já haviam feito, mas ainda assim carregando um pouco ali das características da banda. Outro single de sucesso do Van Halen foi Panamá, cuja letra nasceu de uma reação bem humorada a uma crítica. Certa vez, uma repórter disse que Dave Lee Roth só escrevia canções sobre mulheres, farra e carros velozes. Porém, Dave Lee Roth percebeu que ele nunca tinha escrito uma canção sobre carros velozes, como a repórter havia afirmado. Então, apesar da canção ter o nome de um país, né, muita gente, acho que já em algum momento, pensou que a música estava falando sobre o Panamá. Vai saber, né? Nem todo mundo manja de inglês. A música, na verdade, é sobre carros. Ainda que também tenha algumas partes sugestivas, interpretativas, sobre os outros dois temas que a repórter disse que o Davis mais escrevia, né? Que era mulheres e farra. Davis se inspirou em um carro de corrida que viu em Las Vegas, que era chamado de Panamá Express. Ele também nomeou o seu Opel Kadett de Panamá. Além disso, o som de carro que é ouvido durante a canção é o som da Lamborghini Miura S de Ed Van Halen, que ele fez questão de levar até o estúdio para realizar a captura de som ali enquanto ele acelerava o seu carrão. Panamá teve mais um dos videoclipes aí que caiu no gosto da audiência da MTV, ajudando a impulsionar as vendas do disco e deixar a banda cada vez mais popular. O single chegou ao 2º lugar da parada Mainstream Rock e o 13º lugar da Billboard Hot 100, além de se tornar um dos grandes clássicos do Van Halen. Outro clássico da banda também está aqui em 1984, o quarto e último single Hot for Teacher. A intro de bateria marcante lembra um pouco o motor de uma Harley Davidson ali, sabe? Quando você liga a moto e ela tá meio que esquentando, acelerando. Eu demorei muito pra perceber isso, mas quando eu percebi isso, achei genial. E essa intro, ela foi inspirada no trabalho de músicos de jazz como o Gene Krupa, grande nome aí da bateria da história. A canção, ao mesmo tempo, consegue ser heavy metal e big band, numa mistura geracional que só poderia ser feita pelo Van Halen. David Lee Roth, apesar de ser o arquétipo completo de um frontman dos anos 80, nunca negou suas influências do show business das gerações passadas. A canção fala sobre garotos da escola descobrindo a sexualidade e sentindo tesão pela professora. Quem nunca, não é mesmo? O videoclipe da faixa mostra os garotos ali vestidos como versões mirins dos membros da banda e o David Lee Roth como o motorista de um ônibus de escola, o que acabou gerando ali um pouco de controvérsia, né, já que mostrava professoras dançando de biquíni para os alunos. E como eu falei lá no primeiro bloco, o rock dessa época tinha sim muita hipersexualização, então galera, põe a mão na consciência quando for falar de músicas atuais que tem hipersexualização de mulheres aí. Apesar de não performar tão bem na Billboard Hot 100, como os outros singles, a canção ganhou uma sobrevida gigantesca e ajudou a impulsionar as vendas do álbum, justamente por causa desse videoclipe que era sensação na MTV. 1984, além desse lado que flerta com o pop, né, como é bem visto em Jump, ainda tem canções mais orientadas ao hard rock clássico, como em Drop Dead Legs e Top Jimmy, mas também tem um pouco ali de uma pegada mais metal, né, com House of Pain e Girl Gonna Bad, faixa essa que foi surgindo aos poucos nos palcos, com improvisações que a banda costumava fazer, principalmente durante a execução de Somebody Get Me a Doctor, que está presente no disco Van Halen 2 ou Van Halen 2. No disco, a banda mostra todo o seu talento, já que eles conseguem fazer algo mais simples, que é inspirado, por exemplo, nos riffs do AC/DC, como a gente pode ouvir em Panamá, mas também eles exibem uma técnica altíssima e absurda em músicas com partes mais complexas, tudo isso fazendo um som popular e em muitos momentos festeiro. Não à toa, 1984 permaneceu por 5 semanas como o segundo disco mais vendido nos Estados Unidos. Aí você vai falar, poxa, mas foi o segundo, não foi o primeiro. É porque o primeiro, que ficou na frente do Van Halen, aí nessas 5 semanas, era só um tal de Thriller, aí do Michael Jackson. Aí é uma concorrência até um pouco injusta. Porém, com isso, o guitarrista Eddie Van Halen pode dizer que ali por um período ali de 5 semanas ele esteve nas duas primeiras posições de vendas da Billboard 200 ao mesmo tempo, né? Já que ele participa do Thriller. O álbum recebeu o disco de diamante em 1999 ao atingir 10 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos. Além da faixa Jump ser nomeada para a melhor performance de rock no Grammy naquele ano de 1984. A turnê que seguiu após o lançamento do disco foi mais uma vez gigantesca, né, do jeito que o Van Halen fazia naquela época, uma das maiores bandas da época, né? E o Van Halen acabou nessa turnê como headliner do Monsters of Rock em Donington, na Inglaterra. Entretanto, a situação interna da banda era insustentável. Ao final dessa turnê, David Lee Roth, que já começava a desenvolver uma carreira solo, saiu do Van Halen e montou uma banda para ele, né, com o prodígio da guitarra Steve Vai, né, um dos grandes nomes da história da guitarra, além de contar com o Billy Sheehan, que era descrito por muitos como o Ed Van Halen do baixo. Olha só que coisa muito louca. E ele também levou, junto com ele, quando ele saiu da banda, o produtor Ted Templeman. Ed, Alex e Michael Anthony continuaram em frente e recrutaram Sammy Hagar para a vaga deixada pelo antigo vocalista. Por anos, tanto Van Halen quanto David Lee Roth seguiram trocando farpas pela imprensa, pelos nomes dos discos e por onde mais fosse possível. O Van Halen com Sammy Hagar no vocal fez muito sucesso e outros ótimos discos. Também eles conseguiram entregar outras músicas ali que entraram aí para os clássicos do Van Halen. O David Lee Roth também teve hits ao longo dos anos 80, Entretanto, ainda assim, nenhum dos dois lados alcançou novamente os mesmos picos criativos que conseguiram quando ainda estavam juntos. 40 anos se passaram e 1984 continua como referência na discografia do Van Halen e segue firme na disputa para o posto de disco favorito dos fãs. Isso, você fã do Van Halen que ouviu isso aqui, ou nem tão fã assim, mas que gosta muito aí. O 1984 é o melhor disco do Van Halen, não é? Qual que é o melhor? Não se esquece de comentar tanto aí pelo Spotify quanto pelas redes sociais. Eu vou confessar que eu já ouvi uma vez a discografia completa do Van Halen quando eu gravei um double cast, né? Podcast que eu fazia com meu amigo Leono 7. Quando a gente falou sobre o Van Halen, eu fui ouvir a discografia completa e realmente esse aqui. Se ele não é o melhor, ele tá no top 2, talvez top 3 no máximo. 1984 é fantástico, não à toa que eu coloquei ele na minha lista aqui. Eu já queria falar de alguma coisa do Van Halen faz tempo e teve que ser esse disco aqui, que é muito, muito legal mesmo. Se eu falei alguma bobagem aí, fã do Van Halen, não se esquece de me corrigir lá no Instagram, @ já ouviu esse disco. Você pode ir na postagem do episódio lá e comentar suas impressões, o que eu falei de errado, o que eu falei de certo, o que você gostou, o que você não gostou. Lembrando, de forma educada, e a gente conversa educadamente. No Twitter também você pode fazer isso, só que você vai ter um pouco menos de caracteres para poder se expressar. Lá você encontra o podcast no @ já ouviu o disco. Tem o Threads e também tem o Blue Sky. Pesquisa o nome lá do podcast ou clica no link da descrição do episódio. Você pode também deixar os seus comentários pelo Telegram, lá no canal de transmissão t.me/ já ouviu esse disco e tem link aí para você comentar. Não se esqueça que se puder fazer aquela fezinha ajudando no Pix, a minha chave é danilodealmeida22@hotmail.com. Pode doar a quantia que você quiser e lembrando que doando a partir de R$50 você pode escolher um disco para virar episódio aqui, beleza? Para fechar esse episódio, um baita disco. Não, 1984 é um discaço, se você não ouviu ele completo ainda, eu espero que as músicas que eu toquei aqui atiçem sua curiosidade. E agora a gente vai ouvir uma música completa. Eu sei que muita gente não ouve a música, pula e tal, já fecha o episódio, mas se puder ouvir, escuta aí a Hot for Teacher e fala pra mim se esse som inicial da bateria não lembra ali a Harley Davidson, né? O motor de moto ali numa marcha baixa, né? Ela lembra um pouco, e o Alex Van Halen, que é um baita de um baterista, faz isso aí na bateria, sensacional. Comenta também se você já tinha percebido isso, se você percebeu lá em 1984, se você não tinha percebido, se você percebeu agora, comenta, é importante, não se esquece. E também não se esqueça de comentar 1984 do Van Halen, já ouviu esse disco? Wait a second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year? Oh, yeah. brincando com o cara. I don't feel dirty. Podcast Já Ouviu Esse Disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.